Bem-vindos ao podcast do Jaspion, porra! E aí, JP, e aí, Change, sejam bem-vindos, finalmente, ao esse podcast fantástico. Esse grito aí estourou aqui meu ouvido, hein? Ah, cara, pois emoção é inacreditável. É muita emoção, impressionante. Sejam bem-vindos ao podcast fantástico, Jaspion. Nós temos o Change. Opa, tô aqui, hein? E temos o JP, né, de reverso. Isso aí. Excelente, então estamos ao vivaço no YouTube pra falar de Jaspion, galera. Olha só essa ideia, né? Porque Jaspion, quem não me conhece, eu tenho um podcast de cavaleiros, mas eu também sou muito apaixonado por Jaspion. Então eu decidi chamar os nobres amigos pra poder, cara, rever a série e comentar. Por que não, né? Que é uma excelente ideia, diga-se de passagem. Sim, sim. Muito bem. Antes da gente falar pouquinho... Diga. Não, eu ia perguntar disso, que você falou que você é muito, muito fã do Jaspion, mas assim... eu era muito criança quando passou, o Change bate de idade comigo, um ano mais velho, coisa assim. Mas você, eu sei que é bem mais novo do que a gente. Então assim, quando que você viu o Jaspion? Tipo, você era muito, muito novo ou você viu reprise e coisa assim? Quando passou o Jaspion aqui, eu me lembro de quando ele estreou lá no programa da Angélica. Eu tinha 8, 7, 8 anos, alguma coisa assim, né? Uhum. Foi uma coisa que... explodiu a minha cabeça, assim, porque com 7, 8 anos... A primeira transmissão de Jaspion aqui, eu tô vendo aqui, foi em fevereiro de 88. Olha, e aí ficou passando então, direto, com reprise e tudo mais, até 91. Eu tinha quase 8 anos aí. Eu tinha 7, 8 anos, assim, eu já tinha visto Star Wars, mas eu não tinha me conectado tanto assim com essa idade. Eu fui me conectar assim a Star Wars, a Guerra nas Estrelas e ao Jornada nas Estrelas um pouco depois, assim. Mas o Jaspion, cara, explodiu a minha mente, que acho que tinha uma linguagem mais pra essa idade, assim. Total, né? Assim, né? Você vê que o Jaspion faz muita palhaçada, tem aquele tom de humor, assim, então tem monstro gigante, né? Então. E eu não sou da época do Ultraman, nem do National Kid, que já tinham passado, assim. Então, aquilo aí foi meu primeiro contato com esse universo fantástico, cara. E a gente vai ver, analisando esse primeiro episódio, cara, que é muito legal. É diversão, assim, pura, sacou? Exato, cara, exato. Esse negócio do Jaspion, assim, eu sou de 86, então quando começou o Jaspion, eu tinha 2 anos, não fazia ideia, não via mesmo. Mas o Jaspion, ele passou na Manchete, na verdade, ele começou em 88, 91 foi só no programa da Angélica, sei lá, né? Acho que é da Angélica. Mas depois voltou lá pra 94, até 97 ele ficou passando, né? Então, eu não sei em que momento eu peguei o Jaspion, eu sei que eu tenho uma foto, uma das primeiras fotos minhas de criança, assim, eu tenho, sei lá, 5 anos de idade, eu tô com o macacão do Jaspion. Sabe aquele uniforme inteiro, assim, com a foto do Jaspion? Que viu uma máscara junto? Então eu era muito fã do Jaspion, cara. Sim. E o Jaspion, assim, você tinha o National Kid antes, você tinha o Ultraman, mas o Jaspion, ele foi o primeiro a estourar, assim, sem proporções, entendeu? Sim, estourou demais, cara. Então, foi o primeiro que estourou e você tinha o macacão do Jaspion, você tinha o boneco do... que eles pegaram o boneco do Robocop e pintaram como se fosse o do Jaspion. Você tinha... Eu tenho até hoje esse boneco, é foda. que eu vou roubar quando for na sua casa. O negócio todo, Bruninho, é que, cara, foi o primeiro, assim, que chegou e pá, foi um meteoro que caiu no Brasil, assim. Então, sim. Cara, tinha até, ele estourou tanto, cara, que nessa época tinha o programa do Sérgio Malandro no SBT, que era a Hora do Capeta. E aí tinha competição, né, de crianças, assim. E ele fazia o quê? Em vez de ser o menino, tipo, o time azul, o time vermelho, ele tinha o time Jaspion e o time Changeman, por exemplo. Tipo, ele pegava atrações do outro canal, sim, e botava no canal, daí botava as crianças vestidas de Jaspion, assim, pra você ver o impacto que teve o Jaspion nessa época, cara. É surreal, cara. É maravilhoso mesmo. Na época foi muito forte. E eu só vi Cavaleiros por causa do Jaspion. Porque eu tava vendo o Jaspion, tava vendo, provavelmente, Changeman na Manchete, aí entrava Cavaleiros, aí eu comecei a conhecer mais o Cavaleiros também. Mas o primeiro herói da minha vida foi o Jaspion, gente. Muito tempo eu usei, inclusive, foto de Avatar, que era o Jaspion, e as pessoas perguntavam, quem que é esse robô? Eu falei, não, gente, vamos respeitar o Jaspion, por favor. Ele não é um robô. Sabe? Ou é, né? Ou é. Ou é? Ou é. Aí tem as teorias da conspiração, né, cara? Eu não sabia que tinha teoria da conspiração disso. O Jaspion, na verdade, é um robô, igual a Anri, cara. Caralho. Ele. Então. É, você. A única. Porque ele é fisicamente parecido com a Anri. Uhum. É, e quando você começa a ver, assim, se você começar a ver todos os episódios, é isso. Assim, o Jaspion, ele poderia ser um robô, entendeu? Que os dois, eles poderiam ter sido enviados pelo Edin, né? Não é o Odin. Edin. É pra evitar o copyright, né? Nórdico, né, cara? Então eles seriam dois robôs enviados pelo Edin, assim. Então teria essa. Mas aí é só a teoria da conspiração. É porque, assim, na verdade, eu gosto muito do Jaspion. Eu gostava muito quando era criança, mas faz muito tempo que eu não vejo o Jaspion, de verdade. Então eu lembro pouquíssimas coisas, poucos episódios. Eu lembro, claro, dos vilões e tal. O final lá, aquela coisa toda do passarinho. Mas eu lembro muito pouco. Passarinho. O passarinho, cara. O pássaro dourado, pô, respeito. Pássaro dourado, exato. Mas, por exemplo, o primeiro episódio mesmo eu não lembrava muito bem, cara. Então foi legal ter revisto. Cara, essa fase eu inicial... lembrava da roupinha do Jasper, a roupinha de Peter Pan do Jasper. Eu lembrava de com a sunga preta, né, cara? cara, o Jasper, ele bateu tanto, assim, era tão fã do Jasper que eu me lembro, e eu tentei fazer isso, assim, eu me lembro de pedir pra minha mãe pra cortar o meu cabelo igual ao do Jasper. Quando aquele Black Power, assim, só que não dava, né? Nossa, genial. Cara, e por um bom tempo eu tentei fazer com que meu cabelo virasse o cabelo do Jasper. Maravilhoso. Tipo, eu tentava convencer a minha mãe a me comprar luvas pretas, porque o Jasper usava luvas pretas, assim, pra eu poder andar. Essas coisas que eu me lembro, assim, minha mãe me conta, né? Mas, cara, acho que o primeiro super-herói, assim, entre aspas. Eu colecionava o Homem-Aranha, colecionava os Titãs de Gibi e tal, mas o primeiro super-herói, assim, que eu fiquei maluco, que eu queria ser, foi o Jasper. E queria ter um Dylan também, né, cara? Vamos combinar que o Dylan era muito foda. Acho que esse ponto é engraçado, porque assim como o Bruno acabou indo pra outras coisas, tipo Cavaleiro Zodíaco, e eu e Felipe acabamos indo pra outras coisas, tipo super-herói, né? Lá que a gente sempre fala de super-herói melhor do mundo e tal, aquela coisa toda. Mas acho que o Jasper foi o primeiro super-herói, assim, da gente na TV. E tinha aquele impacto de ser live action, né? Não era o desenho do Super Amigos, da Tartaruga Ninja. Era o live action ali. Era um cara lutando com um monstro. Sim. Foda-se que o monstro era de borracha. Sabe? A gente tinha 6, 7 anos, a gente não ligava, né? Eu não tava nem lembrando, mas assim, era um cara lá lutando. E pra gente não tinha essa diferença. Ai, o que que é brasileiro, o que que é americano, o que que é japonês, o que que vem, não, não, é um cara, é um super-herói, foda-se. Sim, então, eu acreditava que o Jasper era um robô de verdade, assim, gigante, que tinha alguém pilotando lá. Nossa, eu também, totalmente, cara, você é louco. Nossa, e eu fazia a transformação do Dylion. Eu botava as mãozinhas pra dentro, assim, aquela parte que ele bota a mãozinha pro lado, assim, ó, eu fazia quando criança, eu achava o Dylion. Nossa, mas acho que muitas coisas, né, assim, favoreceram o Jasper, assim, também. Acho que primeiro que ele chegou, né, tipo, teve aí um certo hiato depois do Ultraman e do National Kid. O National Kid passava na TV preto e branco ainda, né? E a gente não tinha muita coisa de heróica de live action, assim. Você tinha, era o quê, né? Era o seriado do Shazam, né, do Capitão Marvel. Que passava a série do Hulk. Você tinha o super-herói americano. Mas aí acabou, entendeu? E quando chega o Jasper no primeiro episódio, que é em outro planeta, envolve robô gigante, monstro gigante, envolve uma série de alienígenas assim, loucos, que a gente vai ver. Envolve morte, que a gente vai ver depois, né? Tem umas cenas bem tensas, assim. Verdade. Então, cara, imagina, Bruninho, pra aquela época, um moleque de... Ué, você criança, sentiu a mesma, cara, coisa. Exato, né? Cara, foi muito bizarro, velho. Moleque de 7 anos vendo aquilo na TV, e é muito diferente que a gente vê que a edição e a direção do Jaspion é muito frenética. Acontecem coisas muito, muito fortes. Cara, eles não perdem tempo explicando nada, cara, né, cara? Só vai, mano, é muito bom. Que o acelerador vai embora, cara. Não para mais. Acho que isso que quando criança pegou, porque era muita coisa, e as lutas eram muito, tipo, frenéticas, assim, ele saiu correndo pro lado, aí explodia tudo, você falou, caraca, o que eu tô vendo, cara, sabe? Então, a criança chama muita atenção, cara. A luta do bar desse episódio é muito inimigo, é muita coisa acontecendo, cara. Sim, e a gente via... E a gente via, cara, o Jaspion sentando a mão, cara. Tipo, você não tinha isso. Sim, você via o Hulk arremessando alguma coisa na série do Hulk. Você tinha o Shazam, o Capitão Marvel também, ele não fazia muita coisa e tal. Mas o Jaspion, você não tava o cacete, você ficava... Oh, você ficava vendo. Essas séries japonesas em geral, os tokusatsu, né, eles têm uma coisa de misturar a violência com humor, que a gente também vai ver no desenho tipo Dragon Ball, coisa assim, que a coisa que é feita pra criança, eles não tiram a violência como o americano faz. Ah, não, é pra criança, vamos tirar a violência. Eles fazem uma violência mais engraçada, né? Eles misturam com humor. Fica aquela violência meio circo, meio trapalhões, né? Coreografada, né? E bem coreografada, isso que eu acho legal. Ah, muito bem coreografada. Assim, ele não vai e tipo, sei lá, nocauteia o vilão com um socão na cara. Ele dá um bico na bunda do vilão, entendeu? Esse tipo de violência é um pouco mais... Leva mais pro lado do circo, do humor, eu acho. Sim, totalmente. Pra ficar palatável pra criança, mas eles não tiram a violência. Então, pra gente também é muito impressionante, porque era um negócio que, assim, o herói dava porrada em todos os episódios. Isso era muito foda, que, né? Que é uma coisa, assim, que você vê... Aí o Bruninho pode confirmar, que tá mais acostumado às produções japonesas, que é uma característica muito forte, né? Que é o protagonista que, ao mesmo tempo que ele é violento pra caralho, ele tem esse certo... Tipo, você vê o Jaspion nos primeiros episódios, você imediatamente pensa no Pegasus, do Cavaleiro do Zodíaco, entendeu? O jeito dele, entendeu? Aquele jeito brincalhão e tal. Essa relação até do Jaspion com a Anria é um meio que do Seiya com a Saori em certos momentos. Assim. Então a gente vai ver aí. Mas vamos botar, né? Senão a gente vai ficar enrolando aí. sim. Eu tenho hora, tá bom? Ah, garoto. Deixa antes da gente entrar no episódio, eu dar o recado aqui pro pessoal acessar nossas redes sociais. Pera aí. Eu criei rapidinho aí um blog, porque o blog é importante por causa do feed. Porque a gente tá fazendo aqui ao vivo no YouTube, vai ficar no YouTube, claro, se a Toei não der aquele jeito na gente. Mas eu também tô gravando aqui de backup, então não vai perder. Mas o blog é importante porque eu vou subir, cada postagem que tiver no blog vai ser de um episódio, e ele vai direto pro feed, né? Só o áudio. Então fica ligado no blog, que é o podcast do jaspion.blogspot.com.br, bem simples. E no Facebook, se quiser... Adorei esse nome, cara. Qual é o seu podcast? Podcast do Jaspion. Qual é o nome dele? É o podcast do Jaspion, pô. Foi exatamente esse. Eu fiquei pensando, será que eu faço, sabe, Jaspion Cast? Quer que eu sei das quantas? Não, podcast do Jaspion. Ele não era um fantástico Jaspion? Então é bem simples mesmo. E o facebook.com/podcast do Jaspion também, você encontra lá, vai ter as postagens de cada coisa do Jaspion mesmo. A gente só vai ver... os episódios, viu, gente? Porque, assim, diferente de Cavaleiros, que eu vou a fundo, procuro, etc., eu não sei nada do Jaspion. A ideia é sentar, ver e nos divertir com o Jaspion. O que vai ser bem divertido, inclusive. Bom... Cara, então, eu acho que divertido e emocionante, né, cara? Porque quando eu peguei o episódio pra ver, quando eu ouvi que era dublado, eu lembrei daquela dublagem original, falei, caralho, que coisa foda. E depois eu vi vocês comentando no grupo que sentiram exatamente a mesma coisa. Né? Começa o episódio e se emociona, cara. É muito legal. Eu fui começar a ver, assim, eu comecei a ficar emocionado de verdade, cara. Aí eu tive que parar. Também, cara. Falei, calma, eu vou guardar a emoção pro episódio. O iníciozinho, porque eu lembro que, assim, Jaspion foi uma das primeiras coisas que eu fui buscar na internet, assim que eu comecei a usar a internet. Isso era, sei lá, 97, 98. E aí eu fui buscar episódio. Era sempre aqueles episódios com qualidade terrível, que ficava 3 dias pra fazer download, aquela coisa toda. E aí eu vi, óbvio que por causa disso não vi todos, mas assim, peguei assim os 10 primeiros, os 10 últimos episódios do Jaspion pra ver. E, mas isso foi muito tempo atrás. Então, assim, faz muito tempo que eu não vejo Jaspion. Nossa, então, a memória que retomou é a memória da infância mesmo, sabe? É muito não, foda. Com certeza. Tem uma coisa que me pegou, eu comentei no grupo, as músicas. Eu lembrava que as músicas eram tão legais. Eu lembrava do tema, o tema do Dylion, mas as músicas incidentais que tocam no episódio também são muito boas, cara. Os japoneses eram muito bons nesse negócio de fazer música, cara. Cara, mas isso eu me lembro. Guitarrinha pra caralho, né? Putz, você não gosta de dentista da porra. Isso eu me lembro quando eu tava lá em 96. Quando eu tava no terceiro ano do colégio, eu tava estudando, tinha um cara, que ele. Um moleque que tava estudando comigo, que ele era músico, né? E ele, por incrível que pareça, ele não sabia nada do Jaspion, eu nunca tinha visto o Jaspion. Aí eu falei, cara, deixa eu te mostrar umas paradas aqui. E ele era aquele moleque que sabe tocar todos os instrumentos, não sei o quê. Aí eu passei pra ele umas coisas do Jaspion que eu tinha. E aí ele começou a ver a música do Jaspion. Cara, ele ficou maluco. Aí ele falou que entrou no estúdio lá que tinha do pai dele, assim, no sábado, e sei lá, e saiu só na segunda-feira, porque ele ficou gravando todas as músicas, cara. Uhum. E ele ficou, ele, Sério, aquela musiquinha que tinha. Sim, é muito boa essa música, cara. Ele ficou maluco. Aí ele gravava sozinho, ele gravava o teclado, a bateria, e ficava mostrando que ele. Assim, foi um mind blow na cabeça dele, da qualidade da música, que ele ficava doido, cara. Foda. Excelente. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui então no episódio rapidinho. Coloquem aí já no ponto, né? Tá aqui. 0-0. Antes da gente começar, eu vou deixar um último recado, porque eu fiquei bastante surpreso e feliz. Porque tem um canal no YouTube que aparentemente é licenciado pela Sato Company. E eles passam os episódios, cara, do Changeman e do Jasper inteiros, uma qualidade até melhor do que a que eu tenho. Sim, não, eles passam, cara, eles passam uma qualidade muito foda. Do senhor Sato. Ele aparece de vez em quando, cara. Ah, que legal, não sabia. Ele faz vlogs dele mesmo, assim. Tem uma vez que ele... Eu sei, eu assino esse canal. Ele foi pro Japão, ele ficou fazendo vlogs ao vivo, assim, né? Foda, mostrando, ó, aqui, não sei o quê. Então, eu recomendo muito, cara. Tô com eu tô TV, vendo aqui, o cara só tem o filé, né? Nossa, é o Changeman, Flashman, Jaspion, Jirai e Giban. Só o que explodiu, né? Só o filé. Só o filé mesmo. Filé, cara. Tá de parabéns. Mas sem mais delongas, vamos pro episódio. Você é louco, não tô nem preparado. Deixa eu ver aqui, deixa eu baixar a música. Bom, naquele esquema, a gente vai dar play de todo mundo junto. Quando a gente quiser comentar, pede pra pausar, que a gente pausa e comenta, certo? Certo, vai. No 3. 1, 2, vai! Cara, essa abertura, né, cara? Puta merda. Eu fico imaginando que não tinha efeito digital, né? Então, pra esse monstro cuspir fogo, fizeram... Um lança-chamas na porra da boca. Nossa, mas tem muito lança-chamas, cara. Tem um corpo com fogo no topo da fantasia dele, sim, exato. Cara, então olha esses efeitos, cara. É porque hoje a gente acha muito tosco, assim, mas eu ainda acho muito bom, cara. Não, mas é incrível, cara. É demais, cara. Essa coisa de ter os blueprints, né? Os planos, né? Da armadura lindo, e do Dylion. Fica assim, cara, olha como é complexo, olha que foda, né? Os caras fizeram, cara. Os caras construíram, né? É muito bom. E as pessoas não falam, mas o Jasper tem um puta elenco de apoio, né, cara? Tipo, sim. A Anguinho é maravilhosa, cara. Ela é sensacional, essa atriz. E não aparece nesse primeiro episódio ainda, mas o Magaren como vilão. Nossa, que vilão sensacional, cara. Nem me fala. Nossa, Magaren é incrível, cara. O Magaren é incrível, eu descobri muito depois que ele é o Mad Gallant. Tanto a ver com o Magaren. Ah, ok. Vai começar, cara. Cara, esse corte aí do Jasper na mão do Dylion. Na mão do Dylion. É lindo, cara. E você fica assim, caralho, o robô é gigante mesmo, cara. Exato. Olha o Jasper. O Jasper, o Peter Pan. Sim. Mas então, isso aqui, tá vendo? O corte, a direção, isso não tinha na época, cara. Não tinha. A gente não tinha visto ele saltando desse jeito, assim, porra. Ele é muito ativo, né, cara? Dizendo, né, a solução criativa, como é que a gente coloca um ator japonês e deixa bem claro, logo de cara, que ele não tá na Terra, que ele é um alienígena? Porra, japonês de Black Power, pronto. É isso, cara, ele não é um japonês, ele só parece japonês, mas ele tem Black Power, ele é um alienígena. Perfeito, assim, é uma pequena mudança, mas que tornou a parada perfeita. Olha o Edin, que não é o Odin, né? E essa tábua, né, cara? Tipo... De onde ele tirou essa maçã? Todo esse lenga-lenga. Uma coisa que eu gosto muito dos japoneses, isso tem muito no Saint Seiya, tem muito no Evangelho, que é aquela coisa de assim, eles pegam qualquer mitologia de qualquer parte do mundo e eles usam como eles bem entendem, que se foda. Exato, né? Pega essa referência aí de tábua de 10 mandamentos, fala que é a Bíblia espacial, e foda-se. E aí, é muito bom, é muito bom. Sério. Essa coragem que o japonês tem, eu acho que é um negócio fantástico. Não, e essa parte é muito boa, porque ele fala, até parece a Tangoisa, imediatamente ele aparece. Imediatamente aparece, pisando em cima deles, né, cara? Pisando em cima deles. Com essa armadura copiada do Darth Vader, sim, né? Ninguém viu. A gente vai ver, assim, que... O Jaspion, ele tem muita coisa do Star Wars, assim, né? Você tem a espada laser, você tem o vilão com a mesma roupa do Darth Vader, você tem aí o Edin meio quase como o Yoda, você vai ter até a cantina, cara. A cena da cantina. Então, cara, a cena da cantina que eles primeiro é muito chupinhado de Star Wars, mas é muito bom. Que loucura! É como te testamento bíblico dizia. E vocês sabem que o dublador, o Carlos Takeshi, né? Alguns anos depois, ele foi ser apresentador do Shoptime, né, cara? Eu assisti o programa dele só porque ele faz novela, cara. Ele faz várias novelas. Não, e aí o negócio que eu acho legal é que assim. É, a gente já vê no início, né, que o Jaspion dá um peraí, dá uma pausa, dá uma pausa, dá uma pausa, pausa no Jaspion. Pausou, hein? 3:42. Pausou bem no título. 3:42. Cara, aí, vamos lá. É isso que eu acho maravilhoso. Tipo, começou e você não sabe de porra nenhuma e nada faz sentido. Porra nenhuma, é, exato. Tinha um cara vestido sunga e uma roupinha pulando de um lado pro outro, aparentemente eles não estão na Terra. Aí ele vai, encontra um velhinho que tá dentro de uma caverna e tem uma escada ao fundo que não vai pra lugar nenhum. Uhum, aí ele fala, o Satangoso vai destruir a porra toda. Aí ele, ah, mas duvido que o Satangoso chega aqui. Aí ele chega, na hora, aí vai, Jaspion, salve o universo. Ele vai vir, veste uma armadura e pronto, esse é o plot. E é isso aí, cara, você não precisa de mais nada, sacou? Não, sabe o que eu acho muito incrível? É porque essa imagem que a gente pausou, é a primeira vez que a gente vê o herói. A imagem é uma bosta, cara. A gente mal consegue ver. Sim. Ele. Sim. Cara, a imagem que é foda... A imagem que é foda do Jasper é que aparece nos créditos finais. Nossa. Que é aquela armadura toda cromada, no escuro. Ele andando só assim com fogo no... Lutando. É, nossa, aquilo é incrível. Cara. Eu nem lembro se tem aquilo no episódio. Eu vestia o pijaminha do Jasper e achava que eu tava metalizado que nem aquela imagem. Exato. Taca fogo, mãe. Vou sair andando. Bom, cara, e é muito bom, né? Porque acontece tudo, o Edin fala, vai, Jaspion, vá vencer o mal do mundo. Ele pega e se vira nessa fantasia e depois corre, pula pra dentro de uma nave, encontra uma robô. Eu falei, caralho, velho, você não tem tempo nem pra reagir. E tem isso, né? O salto de tempo entre isso aí e a nave já passou muito tempo, porque assim, ele tem uma roupa, ele já conhece a robô, ele tá familiarizado com o Dylion, tipo assim, cara... Houve um saldo de tempo enorme, cara. Sabe? E não tipo, só dentro da história, menos... mas o visual temporal, porque começa, você acha que é um negócio mega antigo, lá na antiguidade, coisa de Moisés. Aí corta, ele tá numa nave do Star Wars, cara. Ele já tá usando a roupa terrestre dos anos 80, cara. Que a jaqueta de zebrinha, calça colante branca, né, cara? Não é pra qualquer um usar uma roupa dessa. Né? E polainas. Não, e aquela coisa de oncinha também, sabe? Porra, de oncinha não, de panterinha que ele tinha. Cara, então, isso fica um exercício aí pra quem tá vendo agora ou escutar depois. Vai analisando tudo que acontece nesse episódio, cara. É, isso aí, tudo que tem nesse episódio é material pra tipo, umas 3 temporadas. E eles condensam tudo no episódio. E você fica sem reagir, cara. Você fica olhando assim, do caralho, caralho, caralho. Porque. Não tem tempo pra se perguntar. Por que ele. Não, ele já foi. Não tem tempo, cara, se fosse hoje, toda essa parte aí do Odin seria a primeira temporada. Assim. Sim. Até aí, pra ele virar o Jaspion, seria a primeira temporada. Não, cara, pra quê? Então, tipo, pra que história, velho? Bota aí tudo. Vamos botando. Ele ia ser relutante, ele não queria ser o Jaspion, depois você ia convencer ele a ser o Jaspion. Porra nenhuma, aí, já é o Jaspion, já vai. Exato. Já botou a roupa e vambora, velho. Qual minutagem vocês estão aí? 3:43? Eu tô no 3:43. 3:43. Perfeito, eu tô no 3. 1, 2, vai. Nosso herói. Vai ser maravilhoso. Olha lá, nave contra o espaço. Já lá. Já tá na nave agora. É que ninguém sabe de onde essa nave explodiu, né? E essa cadeira que eles roubaram da montanha-russa, né? com essa trava de montanha-russa. Segurança, cara. O visual é muito bom, feito, cara. Sabe? Tipo, o visual da nave assim, é incrível, cara. E a Henry tá meio jaqueta do Michael Jackson, né? Total. E essa é a robô de ombreiras, né? Joga comigo. Mas exagero, né, cara? Seu imbecil, quer me afogar? Cara, e aí tem que elogiar o trabalho da dublagem. Isso que eu ia falar, cara. A dublagem desses dois é genial. Assim, cara, é sério. Pouco, cara. É o Carlos Takeshi, né? Você falou? É o Carlos Takeshi, cara. Cara, esses dois, o Carlos Takeshi e a guria que faz o Henry, cara, os dois são incríveis, assim, cara. Porque assim, cara, você ouve e o Jasper é brasileiro. A adaptação tá ali, assim. Ele tem todo o jeitão brasileiro, foda-se. Cara, olha isso. Então, para com isso. Aí, tipo, já corta. Aí eles já estão, tipo, no meio da nave, indo em direção ao planeta pra explodir. Cara, é muito louco o Jaspion, cara. É verdade. É maravilhoso demais, cara. Uma loucura, então... um corte de câmera, tipo, tá várias cores doideiras pulando, tipo, um negócio mó Star Trek, tá ligado? Tipo... É, e mó tensão, tipo, caraca, primeiro episódio o cara vai morrer já, que merda, né? Exato. Tá vendo? Então, ó, pra você ver a diferença, Bruninho, é que, tipo, nessa época, eu já tinha visto Star Trek, já tinha visto o Star Wars. Não, não era tão frenético quanto isso, sacou? Ah, então, olha... Pega, por exemplo, Star Trek, que não, essa Star cena Trek, aqui poderia ter saído direto do episódio de Star Trek. Uhum. Mas, cara, olha, olha como já é. Já cortou, não sei o que, já vai e pega, foi. Entendeu? Então é muito diferente, cara. Sim, sim. Então... É muito rápido, né, cara? É. Puxa, dessa escapamos por pouco, não é mesmo, Ori? E é muito bom, né? Toda a parte gestual dele é muito boa, cara. É, ele é muito, né, cara? Cara, e combina boca... muito com o tom que o Carlos Takeshi dá, né, totalmente, né, cara? Totalmente, cara. Acertaram sim, na boca. Sim. Eu fico vendo pra criança, que é tudo muito exagerado, assim, cara. E tipo, cara, você... Aquilo clica com você na hora, né? Tipo, muito. Sério, você viu esses 5 primeiros minutos que a gente viu até agora? Pronto, cara. Você já tá... Vai querer ver o Vijashkin pra sempre. É, sabe? É, e muito o clima bom. Já tá todo ali, né, cara? Exato. Como se sente? Esse ator é muito bom, cara. Cara, ele é muito simpático, cara. Ele é muito simpático, cara. E aí você vê também que já definiu a relação deles, né? Tipo, eles estavam meio que se bicando, mas quando um precisa do outro, um se ajuda e tal. Então, assim, já tá definido. Perfeito. Cara, essa nave é incrível. Cara, todos os veículos do Jaspion são incríveis. São designs fantásticos. Eu acho incrível. Não se preocupe. Estou discutindo. Vou tudinho. Conheço você muito bem. Não estamos aqui para brincadeiras. Não se esqueça disso. E a maneira, assim, que isso é uma coisa que não terminou. Que teve nos primeiros episódios e acabou. Rapidinho, essa parte aqui. Eles se teletransportam só para sair da nave. Assim, cara, então gasta 20 minutos de teletransporte. Genial. Isso é maneiro. O que tinha nos primeiros episódios é que a Henri ia com o Jaspion nas missões. Uhum. Ela ia muito, ela participava muito, depois acabou que meio que cortou ela, assim, quando foi pra fase na Terra, né? Quando ele parou de pular de planeta em planeta. Assim. Acabou o orçamento. Cara, isso era uma das minhas apostas, assim. Que ele só foi pra Terra porque não dava pra manter esse nível desse primeiro episódio, cara. Que é muita loucura. E aí é muito boa a coisa, né, do Jaspion, do cara. Diferente. Olha lá, agora eles usam... do Jaspion, que era o guri que viveu no planeta que só tinha gente boa a vida toda. Ele vê os caras esquisitos, a primeira coisa que ele faz é: oi, tudo bem? Ele levando a flechada na bunda, muito flecha na bunda. Não, e esse corte, cara? Ele tava num lugar mega inóspito, de repente floresta. Do nada. Floresta. Correram então, pra cara, floresta. Ó, começa a contar os cortes que tem. Nossa, sim, é verdade. Tá vendo, isso, cara? É muito verdade. Louco, cara. É muito frenético. É verdade. Olha lá. Tipo, é muita ação, entendeu? Tipo, que hoje utiliza bastante esses cortes rápidos, meio videoclipe e tal. A Mia. Aí. Deus. Você é a mãe da Mia, né? Alguma coisa assim? É, então. Eu queria mostrar pra vocês que, assim, a mãe da Mia morre, tipo, na metade do primeiro episódio. Assim. Olha lá. Sim. É tipo. Ela morre aí, ó. Deixou um dos personagens órfãos assim, né? Como quem não quer nada. A musiquinha atrás, a musiquinha rolando. Pá, pá, só vai. Exato. Agora dá uma pausa. Pausa. Deixou o bicho lá lamentando a morte da mãe, né? Olha que vacilo. É que é muito rápido, cara. Quando eu revi esse episódio há algum tempo, cara, eu falei, cara, se eu não tivesse visto já, sabia tudo o que aconteceria, que depois a gente sabe que a Mia se torna parte da população dele. Isso, vai cair. Eu acho que ela vai pro... Eu iria achar que ela ia pra nave do Jaspion se fingir como parte da tripulação pra matar o Jaspion. Caraca! Tipo, você deixou minha mãe morrer, né? A culpa da morte da mãe do Jaspion, principalmente que ela vai descobrir depois, verdade. Que ele pode se transformar no Jaspion, cara. Ele poderia ter muito tempo e salvado a mãe dele. Então eu acho que um dia a Mia vai se revoltar e vai matar o Jaspion. Um dia. Ah, mas tem um episódio que a Mia vira Dark monstro. Dark Mia, né, cara? É? Cara, mas o Chen tinha falado isso, eu não tinha reparado mesmo, porque eu acho que eu já me acostumei, na verdade, acho que com essa coisa meio frenética. Mas é verdade, é muito rápido, né, cara? Os cortes são muito doidos. É muito rápido. Assim. Então a ação fica muito desenfreada mesmo. Você já viu, né, Bruninho, os episódios de Star Trek, como é que são, né? Totalmente. O próprio, o primeiro Star Wars, acho que no segundo e terceiro, tipo, mudou. Mas olha como as coisas eram lentas. Eu tô falando, de novo, eu tô falando muito do Jornada nas Estrelas, do Guerra nas Estrelas, porque em termos de cenário, era o que a gente tinha para comparar na época, né? Uhum. Então, cara, é muito louco, cara, muito louco. É, se muito separar, mais frenético, totalmente. E só pra gente pensar aí, que o Retorno de Jedi é lançado nos cinemas em 83, uhum. Tá? O Jaspion saiu no Japão em 85. Tá? A gente foi ver em 88, mas assim, ele saiu no Japão em 85. Então, assim, olha o quão próximo isso era. Entendeu? Assim, cara, não era uma coisa que era. Ah, a tecnologia americana tá ali acessível no audiovisual japonês, entendeu? Ali tem muita solução ali feita com trucagem de câmera, coisa assim. Não tá muito avançado em termos de efeito especial, não, sabe? Não, e a ideia espacial, eu acho que ela... A edição é muito inteligente. É, e a ideia espacial, ela tem, assim, tem vários elementos do Star Wars, claramente, mas essa coisa de ir em planeta é muito Star Trek, né? Você ir em planeta e você tem a flora, você vê... A gente não comentou, mas tem um momento ali que, porra, umas florzinhas soltam os negócios, isso era muito coisa de Star Trek, sabe? Tinha coisas muito específicas em cada planeta e tal. Então eu gostei de ver esses dois primeiros episódios, que eu já vi o segundo também, pra de banada. De ver isso, sabe? Caraca, puta clima de Star Trek. Porque eu fui ver Star Trek depois de 30 anos só. Então, depois de meio, né? A única coisa que tem em comum em todos os planetas é a pedreira da Toei. É a pedreira da Toei. Essencial a pedreira, né, cara? Muito bom. Bora voltar, vocês estão em qual minuto aí? Tô no 8h46. Idem. Boa, então bora. Change. Prossegue aí que eu já volto. Beleza, então. Vamos no 3, JP. 1, 2, vai. Essa musiquinha é muito boa. Né? Voltem aqui! Ah, isso é muito bom, né, cara? Os caras correndo. Ah, vai lá, ficou com medo, né? Cara, isso é muito bom. Isso é muito bom. E o Jaspion lá, mó zoeiro e tal. E aí veio o monstrão. E, cara, imagina, né? A gente criança... Não entendendo que isso era uma sobreposição, né? Tipo, caraca, tem um negócio muito grande atrás dele, cara. Como é que pode isso? Mano, já aparece outro monstro e eles começam a brigar, cara. É muito frenético mesmo. Isso é bizarro, né? Tipo, no primeiro episódio, o Dylan já enfrenta dois monstros. Isso é muito bizarro. Não, e é engraçado porque até agora a gente não sabe o que ele foi fazer nesse planeta. Sim. Sabe? Não tem uma missão no planeta. É uma cidade. Aí a gente descobre que é a cidade. Oh, maravilha. Ah lá, mó cuidado com o figurino, sabe? Parece aí, um papai do Star Trek. Aí entra no momento do Doctor Who, lá. Agora é o momento do Doctor Who. Ele é companion da cidade. Pois é. Eu gosto que pra mostrar que é uma civilização avançada, tem escada rolante. Escada rolante, tá, cara. Tirando. Olha. O planeta, cara. Que beleza. É muito bom. E o Patins? Exato. O Patins é genial. A cena da cantina. Pois é, cara, ninguém fala da cantina do Jasper, só fala da cantina do Star Wars. Aí é total a cantina do Star Wars. Sim. Não, mas eles criaram vários monstros, cara. Essa galera com os narguilé, tipo, o bar é mó enfumaçado, assim, mó ambiente insalubre. Essa mina cantando, tá ligado? Não, e eles criaram muito monstro aqui só pra cena, cara. Certeza que eles aproveitaram em outro episódio, não é possível. Ah, mas isso aí eu acredito que eles tenham aproveitado de outros Super Sentai, cara. Ah, é possível mesmo. Só deram uma roupagem lá e tal. Uhum. Mas devem ter aproveitado esse outro Super Sentai. E a clássica ideia errada do Jasper, né? De vou pedir o que esse cara tá bebendo. Exato. Não, cara, nunca faça isso. O cara come mosca, cara. Essa é o que o lagartão tá bebendo, exato. E fica no dia que vem acoplado, muito bom. E o Jasper é muito careteiro, né? Muito total. Bom. Esse aqui é muito legal, né, cara? Mas eu não lembrava nem a pauta da cena de cantina, cara. Era muito bom. O cara mandou matar a Mia, você viu, né? Não. E tem a parada que eu acho engraçado, que assim, o cara faz aquele do Guilherme Tell, de botar a maçã, uhum. E o arqueiro acerta a maçã. Então, cara, como é que esse arqueiro não matou o Jasper antes, cara? A mira do cara é perfeita. Né? Sim. Mas tudo bem. E aí aquela coisa do Jasper, né? Vou fazer o bem, claro. Vou proteger os inocentes. E aí começa a porrada. Manda beijinho ainda. E o pau quebra, mano, é muito bom. Ele é muito zoeiro, é muito bom. Cara, e as lutas são muito legais. Não, as lutas são muito melhores que a do Punho de Ferro lá, lembra do Punho de Ferro? Horrível. Falou 88, os caras já, mano, 85, você tá maluco? O Punho de Ferro que apanhava pra todo mundo. Não, e eu acho que ajuda serem tudo boneco, porque ele pode acertar mesmo a cara dos bonecos, sabe? Ah, sim. Todo mundo com roupa de borracha aí, né? Tá tranquilo. Tem mais impacto. Peraí, dá uma pausa aí. Opa, pausou? Tá onde? A gente tá no 12.04, cena da cantina. Peraí, 12.04? 12? É, acabou de acabar a cena da cantina. Eles acabaram de resgatar a Mia. Peraí. 12.0. Pronto. Peraí. Bom, pode ir. Vai. Dá o 3 aí, vai. Mas você não quer comentar a cena da cantina? É muito boa essa cena, cara. Não, cara, então. Eu acho que. Assim, é engraçado, né, você ver assim, mas acho que você tem que reparar na que estão várias coisas acontecendo, né? Então, eles entram na cantina, aí, tipo, eles vão vendo, né, a bandinha e tal, e ao mesmo tempo passa um bichinho voando, aí esse bichinho que depois você vê que ele passa em vários momentos na cena, no atrás e tal, e aí depois parece um outro cara e pega o bichinho e come, exato, sabe? Então, cara, essas pequenas coisinhas, assim, né, do Jaffa, esses detalhezinhos, simplesmente não é só ele entra no bar e tá todo mundo parado, conversando, ou tá tomando coisa. Bar, você vê, cara, que, cara, é um ambiente vivo, estranho, e você se sente ali, cara, naquele ambiente alienígena, assim, que é completamente diferente de um bar nosso, entendeu? Então, cara, esse primeiro episódio, assim, é como a gente falou, ele é maravilhoso por coisas boas e coisas ruins, assim. Tipo, então, ao mesmo tempo que a gente ri, que, porra, cara, se a gente tem 12 minutos de episódio e olha a quantidade de coisa, nossa, que já aconteceu sem nenhuma explicação, entendeu? Não, e sem diálogo, cara, eles não conversam, não existe, eles só falam ele com a Andy e só no começo também, que o resto então, é só porcadaria. Isso, cara, ó, nessa, em 12 minutos de episódio, o Jaffion já falou com o Edin, já viu o Satan Ghost, já entrou na nave, já salvou o Henry, eles já impediram a nave de explodir, eles já foram perseguidos por alienígenas, já viram a mãe de um alienígena morrer, já salvaram o filho desse, sabe? Tipo, olha a quantidade de coisa pra 12 minutos. Então, foram isso resgatados é muito... também, né? Pela mãe da Henry. Sim. Então, quando você vê, isso é muito tosco em termos de storytelling, assim, mas isso é muito maravilhoso, cara. Sim. Porque dá. Não, mas ele combina com o clima do negócio, tá ligado? Ele combina totalmente com essa coisa do Jaffa, um caretudo, assim, a Henry, sabe? Mega canastrona. Sim, então, a gente nem tchum, cara. Maravilhoso, cara. É muito maravilhoso. Bora, vai. Então. 1, 2, vai. E a música, cara, tocando. Você não consegue parar um minuto, cara. É genial. Olha lá, já voltaram pra pedreira. Pedreira, né? Tipo, clássica, né? Cara, é muito clássico, cara. Toda a série tinha da pedreira. Tem que poder explodir alguma coisa, né? Sem explosão, não tem ação, né? É, que as explosões... Ih! Isso é muito boa essa armadilha, cara. Eles não viram, né? Cara, isso, cara. E aí, essa coisa de furar as caixas, né? O David Copperfield, né? E aí é muito bom que aí tem essa primeira aparição do Jaspion, né? E aí a gente ainda... a gente ainda não viu ele virando o Jaspion. Porque ele entra na caixa como humano e sai como Jaspion. Então, assim, como é que ele virou o Jaspion? A gente não sabe, a gente não viu. É verdade. Então, até esse momento, ainda é um mistério. Então, a gente tem aí o intervalo, né? A chamadinha do intervalo, que é o quê? Nosso herói aparecendo como a forma dele de herói pra salvar o dia. Atenção, na metade. Batida. E aí depois que eu tô todo comercial, já foda-se, já não tá mais isso. É, assim, então, exato. Escapou dos vilões. Foda-se. E nem explicou, cara. Só foi. Não, cara, os saltos temporais desse episódio são muito loucos, cara. É um negócio que ninguém faria hoje em dia. Assim. Não. Essa navezinha é foda, cara. É foda. Cara, esses veículos que saem um de dentro do outro, eu acho isso incrível, assim. Uma coisa que eu reparei que atrás do veículo, da cabine onde eles estão, os sinais estão em inglês. É. Não faz nenhum sentido, cara. É muito bom. Cara, e é muito, muito maneiro que se você reparar, tanto o Dylion, quanto a moto, quanto essa nave, elas têm mais ou menos o mesmo layout do Jaspion, da armadura do Jaspion. É a mesma identidade visual. É, assim. Totalmente. Então é muito caprichado, cara. É muito foda. O Edin lá, o Edin é um puta designer, cara. Exato. É, cara. A gente nunca sabe, né, como é que é o planeta do Jaspion. Eu não lembro se ele volta lá, que eu lembro que o Edin morre, né? Mas eu não lembro se tem, tipo, nossa, o planeta do Jaspion. Olha o spoiler, cara, olha o spoiler. Caraca, deu um close nas polainas agora, que você assim, caraca, ainda que esse da puta conseguia lutar com essas polainas, cara. Aí, passamos do momento Doctor Who pro momento Alien, né? Entrou na caverna, cheio de ovo ali. Essas coisas voando, né, cara? Cara, esses bonequinhos voando, depois lá na frente eles aparecem como animação, cara, é fantástico. É, é verdade, eu nunca tinha lembrado disso, cara. Mas agora... O que foi? Ah, é você? É você que deixamos sua mãe pra morrer? Né? Você já se ferrou de novo, né? Que só se mete. Ah, caraca, esse episódio do Baby da família dinossauros, olha lá. É, exato. Fica quieto, é ao mesmo tempo. Mandaram foda-se de novo pra mim, né? Olha, a gente achou algo mais fofinho aqui. Exato. Que você, sai. Aí pegou. E essa loucura, mano? É muito boa essa cena do Chroma Key, velho. Pô, cara, mas eu achava foda. Sim, é muito bom. Por que ele pulou e voltou? E é muito bom que ele pula e depois pula de volta e não tem razão nenhuma pra isso, né? É só pra mostrar, né, cara? É muito bom. Aí você percebe que é a mãe dos bichos, aí, mó plot. Ah, então, olha lá, tipo, é muito errático, né, assim, o negócio, eles entram e não tem objetivo nenhum, assim, eles saem, aí eles veem o bebê depois, sabe? É, eles não pensam muito no futuro, eles vão e, de acordo com as ameaças, eles vão reagindo. É. Cara, essa animação, é muito boa, nossa. Caraca, eu não me lembrava disso. Eu também não, cara, é genial. Cara, assim, eles usam todos os recursos possíveis. É chroma key, é animação, miniatura. É câmera forçada. Vai embora, miniatura. Tem uma porrada de miniatura, tem uma porrada de troço de borracha. É maravilhoso, cara. Caralho. Satan Ghost, filho da puta. Satan Ghost tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los. Tem o poder de enfurecer os seres, cara. Eles tiram monstros incontroláveis. Não, essa tomada aqui. Agora fudeu pra você, já. Olha lá, ele pulando com as explosões era o meu sonho. Meu sonho era pular com explosões, cara. Essa cena é foda. Que cena, o bicho abertura, pega e dá um, né, tapão, cara, nele. É. Assim. Olha o bonequinho na mão. Sim, é muito bom o bonequinho na mão. Aí, caralho, já foi morrer. É, aí agora, para aí, por favor. Para aí. Musiquinha parou. Foi pra cima e tudo mais. Então... A gente não tinha visto ele se transformar, né? Tipo, ele tava aquela roupa de Peter Pan, virava Jaspion, mas a gente não via como. Depois teve a transformação na caixa, e aí a gente vê ele se transformar. E aí você vê que, assim, não é uma coisa tipo uma armadura que ele veste. É uma transformação mesmo. É, exato. Então, assim, das duas, uma. Ou tem alguma coisa tipo dimensional, pra quem é leitor de super-herói, uma coisa tipo Shazam, ou tipo o Capitão Marvel da Marvel, né? Aquela coisa de bater o bracelete, trocar de corpo com alguém que tá em outra dimensão. Ou tem alguma coisa nesse estilo, ou você tem alguma coisa assim, cara, ele na verdade já é aquilo, e aquilo é só uma mudança de forma. Tipo assim, são versões diferentes do mesmo ser, sabe? Então assim, é muito provável que o Jaspion não seja humano. Ou, que ele é humano, ele não é mesmo. Não, é humano no sentido, cara, né, aquele somente... ser de carne. Entendi. Ele pode ser, sei lá, um ciborgue, alguma coisa assim, mas assim, não é tipo assim, ele não é um homem de ferro, entendeu? Ele não é alguém que veste uma armadura. Entendi. Ele claramente, ele se transforma no Jaspion, sabe? É, então, verdade. Já é muito diferente do que a gente tem. Do que a gente tem como herói de armadura do Ocidente, por exemplo, sabe? Que não é muito esse caso, né? É alguém que realmente vira outra coisa. Ele não veste a armadura do Jaspion, entendeu? Isso eu achei muito interessante. Pode crer. Eu nunca tinha reparado nisso. Eu não lembro se ele aparece em algum momento sem capacete. Que sempre tem isso, né? Quem usa por baixo, às vezes aparece com o capacete do lado, assim, e tal. Eu não acho que o Jaspion nunca acontece isso. Não, cara. E se esse for o layout verdadeiro, a armadura, pois é, assim, o layout tipo, verdadeiro, e ser. Na verdade o Jaspion parecido com o humano é só uma... Só pra ele se misturar, né? Verdade. Pode ser um holograma, uma coisa assim. É isso que eu tô falando, é muito... Não fica claro, mas assim, claramente não é uma questão de ele é o cara que já era forte e botou uma armadura. Não, tem uma questão de transformação aí. Isso é bem legal. E ele transforma muito rápido, então realmente faz sentido isso. Tipo, não é tipo como ele se fosse morfar, que faz todo um negócio assim, não. Ele pula, bota a mão nas orelhas e pumba, full Jaspion. Genial, genial. Bora no 17 e 14, eu tô. Tá bom, vai. Um, dois, vai. E cara, essa cena dele dando soco na pedra. É... Cara, isso é incrível. É muito bom. Que parada incrível. Padinha, puxou a espada do cu. Olha que maravilha. Sério, e a espada do Jasper, obviamente, era o sonho de consumo. Totalmente. Ele pulando, cara, com a espada explodindo, eu não consigo, cara. É muito bom. Cara, o Jasper voando, cara. Deu tiro no ar, olha lá. Ele meio que deu um tiro dando voador, ele é incrível, voando, cara. Ele é muito bom, cara. Cara, mas, porra, imagina a coordenação pra essa porra toda, né, cara? Né? Cara, ele pulou, ele deu uma voadora, ele puxou a pistola e deu um tiro enquanto isso. Exato. Depois deu uma pedalada no ar ali do lado do monstro. Posso falar um negócio? Cara, isso é maneiro. Dá uma pausa aí, dá uma pausa. Dei. 18:04. Vocês viram que o pé... Sim. Isso é que é maneiro, que depois muda o design dos monstros. E a cena sempre do pé tentando esmagar o Jaspion é essa, cara. Porque acho que eles só tinham esse, sacou? Pô, dá mó trabalho fazer o pezão, pô. Exato. Só tá bom. Mas eu ia falar porque o design do Jaspion, ele ainda é muito foda, cara. Tipo, ele não parece ultrapassado, pelo menos pra mim. Essa é a minha visão. Não. Eu acho ele maravilhoso, cara. O capacete, então, eu não consigo nem nem descrever, cara. É muito foda. Muito, muito foda mesmo. Cara. No 3. Um, dois, vai. Gaibin Jet, partida! E agora é Gaibin Jet, cara, nada a ver. As porras se transformando, eu ficava doido quando era criança, mano. Sim, cara, isso é incrível. Porra, saiu o jatinho, né, cara? Exato, olha aí, saiu dando pirueta, tá maluco. Não, e esse jato que tem aerodinâmica zero, né, mano? Zero, né? Foda-se que é o Jasper. Não, e essa miniatura voando ao redor do mundo, cara, é muito bom. Você vê que o jato é interagindo com os monstros, cara, não é tela verde. Não é, então é miniatura, cara. Ó o flamethrower, vocês viram? Não, a questão de escolha do que você vai usar, quando que você vai usar chroma key, quando que você vai usar miniatura, pra ficar um todo coeso, é muito difícil, cara. Os caras eram muito bons nisso. Hoje essa galera aí do Power Ranger, que tudo é digital, não dá valor pra essas coisas. Exato. Mas, cara, isso é muito difícil, cara. Ah, os caras estão exterminando centenas de pessoas agora. É bom porque ele mostrou essa cantina antes da gente, né? O cara que é soterrado é aquele cara que a gente viu que ele é mau, então tudo bem. É, tá tudo bem, né? Olha aí, calma. Eu vou apedrada na cabeça. Tá prendendo, sei que já. Porra, Jasper, faz alguma coisa aí, caralho. Gigante, tá indo lá, daí Leão. Ah, agora vai, mano. Essa transformação, pode parar. Cara, a primeira vez que eu vi isso, cara, isso foi indescritível. Isso foi indescritível. É tipo, a galera hoje que já cresceu com Megazord, com essas porra moderninha. Cara, a primeira vez que eu vi o Dio, cara, era uma nave. A nave do cara vira um robô gigante. Isso é incrível, cara. Não, e essas moscas servem pra nada, mas tudo bem. As mãozinhas, genial, cara. Cara, esse aqui é maneiro. Agora, olha o tamanho da mãozona dele, né? Aí quando ele vai pegar o monstro, vira uma mão um tamanho normal, né? Então fica pequenininha assim. Quer ver? Olha lá, tá vendo? Ai, muito bom. Caraca, cara. O design do Dylion é muito maneiro. É, o design do Dylion é muito bom, cara. Então, aí, cara... Ele faz eco com o do Jaspion, mas não é só o Jaspion crescido. Então, muito exatamente. Bom. É tipo, ele não pode ser todo lisinho que nem o Jaspion. Ele tem que ter aresta, tem que ser quadradão. É muito bom, cara. Todo Dylion, muito bom. Dá nos dois ainda. Dylion, é. E é muito bom que você vê que o Jaspion lamenta ter que matar os monstros. Tem o Satan Ghost me obrigou a isso. Tem um momento de contemplação ali que o Jaspion fica triste de ter matado os monstros. Musiquinha triste, cara. Genial, cara. Essas músicas são incríveis, cara. Mas ele mata os monstros aí, eu acho que ele só acorda, né, nesse primeiro episódio, ou eles morrem? Não, o Jasper tava tristinho, velho. Será, como Edim disse, o lendário Satangô... Acho que aí, acho que esses montes de esses dois morrinhos aí são os morrinhos do, da cova dos monstros. Acho que ele até enterrou os monstros já. É louco, mano. É, bicho. Bom, ele venceu, ele tá... certeza. Não, ele venceu, mas acho que ele matou os monstros. Olha lá, a escada que não vai pra lugar nenhum, muito maneiro, cara. Ah, acho que eles morreram ali, ó. Fecharam os olhos. É, cara, ele. Caraca, ele tá triste, caraca. Ele tá triste, pois é, ele teve que matar os monstros. É tipo, ele não queria, mas o Satangôs obrigou ele a matar os monstros. Era a única forma que ele teve ali de conter os bichos. A Henry, cara, muito. Você está bem? Herói trágico, cara, olha. A Mia, cara. A Mia. É você. Já está, cara, é muito maneiro da Mia, que você claramente vê que os braços e a perna dela é tipo uma calça, sacou? É foda, cara. Tipo, você vê que é tipo, nem colocaram um enchimento assim, sacou? Tipo alguém magrinho usando uma calça larga. Exato. Vai, vamos levá-lo. A Anne brigando com ele, ela... Você sabe que a Mia tem mais ou menos o mesmo design de um Teletubby, cara? É, sim! Sim! Parecido! O Jasper aí, cara, é muito bom! Cara, o Jasper é muito zoeiro, né, cara? Exato! Agora, parada que eu acho maneiro, né? Eles têm que ter aquela trava de montanha-russa pra não cair da nave. E a Mia, foda-se! Foda-se! Se cair, caiu. Foda-se. Cara, mas isso aí é tipo... É nossos pais nos anos 80, né, cara? Que levava a gente de carro, eles botavam um cinto e a gente ia atrás, foda-se, né? Exato, tipo, o seu cinto de segurança, cara, era o vidro lá na frente. Exatamente, cara. E aí o famoso continua. Cara, essa filmagem agora é muito maneira. É muito bem, cara. Meio modo disco, estilos passando na frente, explosões atrás. Cara... É, essa filmagem é muito boa. Porra, é muito diferente. Essa dancinha dia do dele... Não, é dancinha disco dele, cara. Tem um foco de luz. Olha lá. Mas o Jasper caminhando ali no fogo é muito badass, né? Não, e você vê esse primeiro episódio e fala assim, ok, vão ser mais 400 episódios disso. Foda-se, quero ver. Tipo, ótimo, melhor coisa que eu já vi até esse momento da minha vida. É incrível, cara. Parece com uma máscara, do nada, né? É, do nada, parece uma máscara, cara. Primeiro episódio, mano. O que vocês acharam? Primeiro episódio. São quantos? Cara, são 46. Cara, eu não sei. Agora eu. Foi o que eu falei pra vocês, assim. Cara, essa dancinha, né? Por quê, né? Exato, né, cara? Por quê? Mas tem muito isso de Tokusatsu. Eu lembro que o do Cybercop eles tocavam numa bandinha. Tinha a bandinha dos caras. Assim. Olha essa armadura, cara. Ah, cara, isso é linda, cara. Foda, maravilhoso. Né? Que pariu. Com os olhos e com a parada em cima acesa, né? Cara, é sensacional. A gente já vê cenas do próximo episódio, cara. Cenas do próximo episódio. Cenas do próximo episódio, cara. A Mia com a máscara é muito tosca. Aí, vocês são astronautas japoneses, é isso? Cara, esse episódio é muito legal também, cara. Teremos nossa oportunidade pra ver. É uma loucura, cara. E esse maluco com o piano, cara? Que coisa fantástica. É genial. Primeiro episódio, O Planeta de Edim, são 46 episódios. E essa bola de sorvete gigante que ele deu a espada aqui. Cara, muito bom. Fantástico, muito bom. Fantástico. É o Fantástico Jasper, né, cara? Fantástico Jasper, cara. O nome é merecido. Batizaram muito bem em português. Exato, né? Curtiu o episódio, Change? É foda, né, cara? Cara, eu gostei pra caramba, assim. É, você vê que... É, apesar de, acho que logo depois, não, sei lá, daqui a 5 episódios ou 4 episódios, eles vão pra Terra, assim, né? Porque é difícil, né, se manter esse mesmo nível, assim, sem você repetir a exaustão, assim. Então, tipo, eu pessoalmente, essa fase do Jaffa, que é o justiceiro interplanetário, né, que ele é o Justice Champion, né, o campeão da justiça. Aí ele indo de planeta em planeta em planeta e resolvendo coisas, é muito legal, assim. Tanto que esse mote era o que o Marcelo Cassaro fazia no gibi, escrito e ele, o Watson Portela, uma galera toda do quadrinho nacional fazia, assim. Então, eles pegaram essa coisa que do Jaffa, um viajante espacial que resolve problemas no mundo todo, isso foi legal, assim. Então, essa é a minha parte favorita do Jaffa, mas é claro que não dá pra fazer, né, tudo, assim. Então, mas, porra, legal pra caramba, cara. Também acho, cara. É, essa fase Jaspion Tracker, né, dele planeta em planeta, pra mim é maravilhoso também. É uma pena que... Assim, eu até gosto da parte da Terra também, das histórias, até porque os vilões mesmo aparecem muito mais por causa que estão na Terra, né? É, sim, sim. Mas essa fase assim, inicial mesmo, eu não lembrava tanto, assim. Quando eu vi os dois primeiros episódios, eu falei, caraca, que da hora, que... E justamente isso, que... Que puta mote pra você fazer uma história do Jaspion, sabe? Ele viajando por vários planetas, etc, e salvando os monstros. Porque é basicamente isso, porque o primeiro episódio põe isso, né? Ah, o Edinho fala aquela coisa, o Satan Goz desperta ele nos monstros e sumiu pra causar o caos no universo. Então vai, Jaspion, e salve o universo, né? Então essa ideia é muito boa mesmo, né, JP? Não, é muito reativo nesse primeiro momento, né? É legal a gente ver esses ambientes bem alienígenas, como eu falei, né? Essa coisa... Tem muito cara de Doctor Who nessa parte. É, mas ele não tem um objetivo, claro. Esse episódio você vê o Jaspion o tempo todo agindo de forma reativa, né? É... Tipo, aparece um perigo, ele resolve na hora, aparece outro, ele resolve, ele vai resolvendo até o final. Uhum. Não, não tem muito... nem pra ele, nem pra gente, um objetivo maior do que deter Satan Goz. Mas como, né? Uhum. Então, eu acho que quando chega na parte da Terra, por mais que fique... menos aventuresco, fica mais estruturado em termos de, ah tá, esse é o nosso objetivo final, ok, entendi, né? É assim que a gente vai chegar lá, ok, sabe? É, uhum. fica mais interessante, eu acho. Entendi. Excelente, fantástico, finalmente tiramos do papel o podcast do Jaspion. A gente vai tentar ver quando nossas agendas, né, se agregam, conseguem funcionar direitinho pra gente poder ver os outros episódios. Mas é isso, se inscreva aí no canal pra gente, que vai estar disponível a live lá, inclusive, pra você rever. E no blog vai ter o áudio de tudo que a gente conversou sobre o primeiro episódio do Jaspion, o Planeta Edin. E o próximo episódio é, se eu não me engano, cadê? Tem o número aqui. Não sei o que lá, de Sakura. Eu não vou lembrar. Mas é o episódio 2, veremos, e nós colocaremos no Twitter. Não tem Twitter do podcast do Jaspion, gente. Então, sei lá, fica ligado na Facebook. É muito Twitter pra cuidar, não tenho condição. Mas no Facebook do Jaspion e nas nossas redes sociais... É, a gente vai falar quando tiver. Certo, eu queria agradecer muito o Change, né, de Reverse por essa oportunidade maravilhosa de falar do fantástico Jaspion. Cara, um prazer poder ver Jaspion de novo. Sim. Tô aí ansioso pelos próximos episódios. Exatamente. Também. Valeu, galera, uma boa noite pra todo mundo. Valeu. Tchau. Oh, Cario.